essa, uma que é seu dom, e vamos viver tudo que há de bom e nos abraçar. Numa que é seu dom, no amar que é seu dom, no amar que é seu dom. Roda da confiança, deixa eu desconfiar que essa nossa aliança deu minha graça encontrar. Diria veríssimo, quero a pessoa errada, porque a razão um dia também me foi negada. E vamos viver tudo que há de bom e nos abraçar, no mar que é seu dom. E vamos viver tudo que há de bom e nos abraçar, no mar que é seu dom, no amar que é seu dom, no amar que é seu dom.